849 Schmidt-Axe. Xené 625, não puxa acionamento. 11 está livre, chame táxi 625 no do Xené. Chama lá. O lado já tinha 5898, se tiver estacionamento no 10. Portão 10, aguarde, número 2 no setor, o F5898. Aguarde, 5898. Para o táxi web 6749, 122, 4 horas e 10, com 20. Engenhão, com o posto de espera pronto para a decolagem, ajuste 1016, no web 6749. 1016, reporta pronto, ponto de espera, web 6749. Para o táxi, o Xané 6251, com 89, 4 horas e 15, alternando galeão. Táxi principal, Engenhão, ponto com espera da 10, pronto, ajuste no 016, Oceano 625. Pátio Índia Alfa, no ponto de espera, reporta pronto, 625. Após assinar a retaguarda, pode iniciar o puxo, Sim, já está liberando a retaguarda, posta livre, chame táxi, leve 5898. Autorizado a linha ainda por lá, pistão no zero, vento variável com 03 nós, web 6749. Autorizado a linha decola, web 6749. Espera pronto, 6251. Cabeceiro no zero, China 6251. Ali mantém cabeceiro no zero, 6251. Estacionamento web 5797, portão 4. 4, aguarde mais 2 minutos para iniciar. Web 5797. Guardando, 5797. Passaxo, web 5898, está com 62 a bordo, 3 horas e 30, Brasília. 1 no 62? 62. Pátio Índia Alfa, com a espera semi-pronta, hoje eu chamo 0, 1 no 6, web 5898. Pátio Índia Alfa, vamos lá, chama pronto, web 5898. 749, decolo 02, chame controle 120, decimal 8, bom voo e bom dia. 208, web 6749, bom dia. Controle web 6749, decolado. Objeto 6749, contato radar na decolagem, subo para o nível 340 na saída da EL, após letra direto bridge. Pode ir para a líder presente, 6749, subindo 340. Autorizado. Obrigado, direto líder. O filme vai coordenar a veículo solo após a passagem de retaguarda do Boeing da companhia. Após o mesmo, está livre iniciando 04, chame táxi 5717. Quando vai da companhia, está autorizado 5717. 251, livre decolagem no zero, vento variável com 03 nós. Livre decolagem no zero, vento 251. Objeto 5898, próximo ponto de espera da 90, pronto. 5898, a linha mantém cabeceira no zero. A linha e mantém na 90, 5898. Decolou 05, controle 120, decimal 8. Bom voo, bom dia. 208, bom dia. Salvador, bom dia, Xanay 6251. Xanay 6251, bom dia, contato radar na decolagem. Sou para o nível 360 na saída da EL, após letra, direto bridge. 360, saída da EL, após letra, voa direto bridge. Seria possível dar presente voar direto letra? Autorizado. Trato. Livre decolagem, pistão no zero, vento variável com 03 nós. Iniciando 0 5898. Taxi Web 5717 com 122 a bordo, 3 horas e 50, terna com 20. India Alpha, reporte por nós para decolagem, ajuste no 016, Web 5717. India Alpha, reportará pronto com 1016, 5717. Decolo 08, chama o controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 208, obrigado, bom dia, senhor. Controle, Webjet 5898, muito bom dia. Passa 2000, nada é. Webjet 5898, bom dia, contato radar na decolagem. Estou para o nível 340 na saída da EL, após Leda Direto Bridge. Sobe 340 da EL, Leda Bridge, já 25.8. Objeto 349, chama Centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 1251, 133.25, F6749, Centro Recife, bom dia. Bom dia. Bom, objeto 5898, por gentileza, solicito o nível 360 com trão. Aguardo coordenação. Aguardo 5898. Jet 5898, negativo, nível 340. Centro solicita que mantenha o nível 340 como sinal. Centro, mantém 340 como sinal, web 5898. Sete no 7, livre decolagem, pista no 0, vento calmo. Livre decolagem, web 5797. Na 6251, chama agora o Centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 251, 133.25, 6251, bom dia. Bom dia. 208. Salvador, bom dia, web 5717. Objeto 5717, bom dia, contato radar na decolagem, sul para o nível 340 na saída da EL, após Leda, direto Bridge. 340, Leda, após Leda, direto Bridge, 5717. Objeto 5898, chama agora o Centro Recife, 125.1, alterna 133.25. 251-3325, obrigado, bom dia, senhor. Bom voo. Controle web 5717, aproxima nos desvios, vai evitar formações. Autorizado desvio, reporta o termo. Reportará 5717. controle, é o 5797. Prossiga. Autoriza pro de Leda pro 5797? Autorizado. Leda 5797. America 980 descending to level 110. American 980 is confident descent to flight level 050, clear Amman arrival. Altimeter 1016. Okay. Amman arrival 1016. O Azul Alpha Yankee Zulu. Okay, thank you. Objeto 5717, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 25. 125, 1, alterna 133, 25, 57, 17, bom dia. Bom dia.